Paz, me persegue nas ruas. Não estou na tua, é assédio. O que você quer de mim? Não quero mais dinheiro ou glamour. Quero uma vida simples, descobrir um amor. Não quero mais os seus flashes, nunca mais. Isso não me satisfaz. Sempre que eu saio à noite, ela me persegue. Paparazzi, procuro uma vida simples, ela não me deixa. Paparazzi, vê se me deixa em paz. Procurei você, sempre vem atrás. Procuro uma vida simples, ela não me deixa. Paparazzi, vê se me deixa em paz. Procurei você, sempre sua é assédio. O que você quer de mim? Não quero mais dinheiro ou glamour. Quero uma vida simples, descobrir o amor. Não quero mais os seus flashes, nunca mais. Isso não me satisfaz. Sempre que eu saio à noite, ela me persegue. Simples, que ela não me deixa.